Financiamento e um ritmo para poder acompanhar nessa determinação de música, vamos dizer. Verdade. Se não tiver um sentido do ritmo, você não pode sentir a música, você não consegue. Pode falar disso no Filósofo também. Essa música, vamos do dizer, ritmo. O que é esse significado, vamos dizer. Do ritmo. Então é melhor ritmo. Que falar do é clima, falar do ritmo. Vamos falar do ritmo. Ritmo da vida. O que é música? Como você pode descobrir se a música é boa ou não? Olha só. Interessante. Muito bom. Então é, você já conhece pela estartífica da música, né? Pela estartífica. É, tem que falar sobre isso daí, então. Já fala no Filósofo sobre isso. O especialista, ele já conhece. Ele já sente que o argumento é bom. Que o argumento da música é bom. A comida é boa, né? E o alimento vai ser bom, vai alimentar. Vai alimentar. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Programa do Cacate. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo ótimo. Olha, Cacate, edição de número 26 do nosso programa, hein, Cacate? Tá ótimo demais, edição número... Como é que é? Número 26. Já pô, tá estamos bem... chegando, hein? Já estamos chegando, opa. É, Cacate tá aqui inspiradaço. E esse programa vai ser de rock, né, Cacate? Sim, rock and roll, né? Muito rock pra todo mundo. Fazia tempo que os ouvintes estavam pedindo um programa só de rock. E a gente já fez outros programas só de rock, né? E vale a pena, né? Vale muito a pena mesmo. Muito bacana. Acho que a gente fez aqui o programa de número... Eu até pego aqui pra nós falarmos pros nossos queridos ouvintes. Queridíssimos ouvintes, né, Cacate? Aliás, vai ter alô do Cacate... É depois no segundo bloco de entrada da gente falar, certo? Programa de número 13, Cacate, que a gente abriu com o Blonde, lembra de Maria? Opa, lembro sim. Esse foi de rock. Foi de aí rock. O outro, 14, foi de soft rock, aquele rock mais romântico. Exato. Então se vocês procurarem aí, o que tem de rock nesse programa aqui não é brincadeira, Cacate. Exatamente. E aí a gente essa semana, você veio aqui, o Cacate veio aqui até aqui no dia no meio da semana... E a gente falou do Skid Row, lembra, Cacate? Opa, Skid Row. Meu, essa música é pra já chegar com os dois pés no peito do pessoal, né, Cacate? Já pra arregaçar com tudo, né, Cacate? Exatamente. Wasted Time, é isso? Exatamente. Então a gente abre com rock dos anos 90, Skid Row, Wasted Time. Fala aí, Skid Row, pessoal, Cacate, anuncia aí. Skid Row aí eu. Pra todos vocês. You and I together in our lives, sacred ties we'll never fray. Then why can't I let myself tell lies and watch you die every day? I think back to the times when dreams were what mattered. You never let me down. want you to let it get this far, boy. Programa do Cacate. Cacate. Musicão, hein, Cacate? Opa, boa música, hein? O som do Iggy Pop, o som dele é, ele tem um pop no nome, mas o som dele é bem rock, né, Cacate? É, bem rock mesmo, e você já vê que é uma música bem importada mesmo, né? É dark, é, né, isso aí que dark, você fala? Bem dark mesmo. Muito e bacana, né? Muito bom, anos 80, bem puro mesmo, né? É, bacana. Eu gosto dessa música, Cry for Love. Aliás, o Iggy Pop é um bom cantor. É um bom cantor. Bom mesmo, eu gosto dele, eu acho ele que tem, ele tem uma voz interessante, grossa, né? E além disso, ele tem também uma um tipo de... Ele imposta bem a voz pra cantar, fica bacana. É, um sotaque, né, de composição de voz, bem pra nasceu pra ser cantor, né? Fica aquela coisa meio... Isso. Parece um locutor até, né? Exatamente, você vê as vozes dos famosos cantores, né? Vamos ver, os cantores que hoje ficaram... E esse também tá também nas listas dos músicos. Tá, né? No meio da lista ali, né? Tá também na lista da... E aí a primeira lá do começo do bloco, desse bloco do programa do Cacate, a gente tocou Skid Row. Que gogó, hein, Cacate? Exatamente. Wasted Time, que gogó, que gogó. É, bom, vamos falar vamos fazer o alô do Cacate? Vamos lá, então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. É, Cacate, o Luiz. É, vou fazer um resumão aqui, igual a gente faz sempre, né? Porque vamos são muitas. Então. A gente recebeu bastante mensagens. Manda um. O Luiz falou que gosta do programa, que ouve. Manda um alô pro Luiz. Se manifestou aqui, o Luiz. Manda Opa, um alô pro Luiz. Manda um alô para o Luiz? Isso. Luiz, de São Paulo. Eu agradeço você aí por tudo. Por estar ouvindo a rádio aí. Eu fico muito contente com vocês, ouvinte. E fica com nós na 100, porque aqui é bom e a gente toca os anos 80. Aí pegamos os melhores e colocamos na rádio para todos vocês ouvir. Vamos lá. Alexandre Nunes. Manda um abraço para Alexandre Nunes aí, Cacate. Opa, um abraço para vocês também. Carol. E Carol, opa, mais um mais também. Mais uma para Carol. É... O Roseta. Roseta. Opa. Roseta. Deve ser Rosa, mas tá aqui. Roseta, o e-mail dela, porque ela não deixou o nome. Roseta@hotmail. É, Roseta é, silva@hotmail.com. Bom, é, Roseta, manda um abraço. Abraço pra você também, eu agradeço. Agora eu queria fazer uma coisa contigo, Cacate. A gente tem algumas pessoas, até pra incentivar mais as pessoas que curtem a página da Sens no Facebook. Então a gente vai começar a ver o quê? A gente vai começar a Rádio Sens. A gente vai começar a ver aqui as pessoas que curtem a página da Rádio Sens no Facebook, sim, claro. Né? Vamos fazer aqui um apanhado das primeiras. É, se o Facebook colaborar aqui, a gente consegue abrir quem curtiu. É, bom, você quer mandar abraço pra alguém? Não vai rolar. Preciso ver aqui direitinho como faz. Mas pra ver com quem curtiu. Você quer mandar alguém abraço pra alguém, Cacate? Por enquanto, são muitos, né? Então, eu mando pra todos. Pra todos? Não dá pra mandar por nome, manda, mas sempre que são manda muitos. Um abraço aí pra sua família, que eu conheço. Opa. Eles, são muito legais. Tudo bem, ok. Um abraço pra todos e muita felicidade. É, não, eu não vou conseguir ver aqui agora como é que faz pra ver. Faz o seguinte, a gente no próximo programa, então, vamos fazer isso. No próximo programa, a gente pega e começa a falar o nome das pessoas que curtem a página no Facebook. Então, vamos fazer o seguinte... Vai curtindo a página da Sens no Facebook, né, Cacate? Isso, porque são muitos, né? É, aí, são muitos nomes. A gente semana vai que vem a gente vai falando de todo mundo, mas né? Mas a gente vai agradecendo através dos e-mails que vem vindo, dos nomes que a gente tá vendo, e vão mandando isso. Abraço e felicidade. Cacate mandou ano já é uma está ordem. Acabando e a gente estamos mesmo. Aqui, mas é, estamos verdade. Contentes, todos estamos ainda falando, porque estamos ainda movimentados a mente. Estamos vivos, isso né? Isso é bom, é, vivemos, estamos é. Vivos. É, aliás, o Cacate, só pra falar, hoje ainda tem Cacate filósofo ainda. Opa. Hoje, né, Cacate? É, exatamente, ainda dormindo também estamos vivos, né? É, ainda tá dormindo. Tá quente, as minéculas do corpo tá esquentando. Vamos falar sobre isso no lá. Filósofo? Opa, vamos bom, lá então. Bom, agora a gente vai de mais música, o filósofo é daqui a pouquinho. A gente vai de mais músicas, você sempre fala pra tocar o Billy... O Billy, né, Cacate? O Billy Wilder, você fala? Isso, esse mesmo. Então anuncia aí, a gente vai tocar Cradle of Love. Anuncia o Billy aí. Ah, o Billy Wilder, sim, claro. Vamos tocar ele sim. Dica do Cacate. Não, dica do Cacate não. Cacate. Billy Idol. Programa do Cacate. Não, peraí, Cacate. Eu me confundi. Olha, confundi tudo aqui. Então vamos lá. Não é o Third Date Special que nós queremos, não. É o Billy Idol, Cradle of Love. Tá aqui. E vamos colocar depois, então já que o pessoal já viu que é o Third Date Special que a gente vai tocar depois, então vamos tocar depois do Billy Idol, vamos tocar o Third Date Special, Cacate, pode ser? Vamos lá então. Então vamos lá, Billy Idol pra começar. Programa do Cacate. Eu! Easily to wear, rock the cradle of love.

o 38 Special aqui no programa do Cacate. É Back Where You Belong, é isso, Cacate? Exatamente. Boa música, né? Boa música, sim, opa. Aliás, que isso tocava muito nas baladas de rock, né, Cacate? Isso era um clássico também, né? Você tava falando que você ia numas baladas de rock, você falou que foi no Morrison, é isso? Já fui no Morrison Bar, já fui no Casebre e também curti muitas baladas rock. O Casebre era ali na Aricanduva, que a gente já falou, né? Exatamente. E o Morrison, você falou que era na Vila Madalena, né? Eu já fui no Morrison também. Isso. E o Morrison era caro na época, né? Como se diz, era pra nós era caro, pra outras pessoas caro, não sei. Porque era um lugar, um ambiente que tinha banda cover, né? Cover, e umas bandas covers muito boas, exatamente, né? Exatamente, eles iam cantar e era igualzinho. A mesma banda. Então, uma vez eu fui no Morrison, tava tocando um cover do Pink Floyd. Poxa vida, hein? Ainda existe Morrison? Existe ainda, olha aí, Inácio Pereira da Rocha 362. Muito boa. E também eu lembro que você falou que os roqueiros e os punks se davam bem, é isso ou não? Não se davam bem? Então, você que conhece melhor essas tribos urbanas aí. Então, o que acontece? Os roqueiros e os punks se davam bem. Se davam porque, bem. Porque é a mesma família. É tudo ligado. Mas como vai surgindo outras modas que querem tomar o lugar deles ou imitar, eles já não querem e não aceitam. Entendeu? Eles não aprovam isso. Mas até que hoje até ficou essa. O punk e o rock sempre ficou. Não tem outra moda. Não tem. O Dark é a mesma coisa, é um rock também, mas é tudo a mesma família. Tudo mesmo, uma família unida, né? Você pode ver que todos eles se dão bem. Onde eles estão, são tudo unidos. E você falou que você tinha moto, era motoqueiro, né? Eu era. E você tinha cabelo comprido também, que você falou? Eu tinha cabelo comprido. Sério? Que legal. Eu tinha cabelo grande. Gostava muito de rock. Depois dos tempos. Cabelão compridão mesmo? Cabelo comprido. E. Cabelão mesmo, era. Roqueirão. Roqueiro. Quando foi que você conheceu o Dance? Que a gente toca muito Dance aqui também, né? O Dance, ele explodiu, foi na época 90, né? Dos anos 90 já, né? Porque em 80 eu já curtia rock. Mas em 90 eu já tinha cortado o cabelo. Então, já tinha? Já tinha cortado o cabelo. E em 90 já, em 90 e pouco, já não tinha mais cabelo grande mais. Comecei a trabalhar. E eu curti os dois, né? Então eu fiquei. No meio termo. Meio tempo, exatamente. Os flashbacks você também curte, que eu sei? Opa, então aí eu fiquei aí. Bom. Então ficou nessa. Vamos tocar o White Snake agora, que eu sei que você gosta, Cacate? Vamos lá, então. Full for Your Loving. Aí a gente já emenda com Kiss, que eu também sei que você gosta. Exatamente. Pode vamos ser? Lá. Vamos lá, então. Então vamos lá. White Snake agora, aqui no programa do Cacate. Eu. Tore it apart. Oh baby, you done me wrong. Cacate. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. From your eyes, I don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red sailor. A child of the water, too proud to be a queen. Rex, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Musicão, hein, Cacate? Boa música, hein? É o som do Kiss, Hard Luck Woman. Muito boa, eu gosto muito desse som. E antes a gente rolou o Whitesnake com Fool for Your Loving. Opa, peraí que tá alto. Whitesnake com Fool for Your Loving, é isso, Cacate? Exatamente, isso mesmo. E entre Kiss, essa música que sempre fala do Kiss, que é Forever, e essa Hard Luck Woman, qual que você gosta mais, Cacate? As duas são boas, né? Fica difícil escolher, fica difícil, né? Porque é clássico, fica difícil. Agora, eu perguntei, foi uma pergunta assim, porque eu vou responder, eu prefiro essa aqui. Prefere essa. Essa Forever é uma música legal do Kiss. Forever significa o que mesmo, Cacate? É, Forever é pra sempre, né? Pra sempre, é isso aí. Aí, Cacate mandando ver no inglês. E eu gosto, porque Hard Luck Woman, eu acho mais uma pegada mais rock, mas ela também é mais sensual. Eu acho Forever bonita, só que muito romântica, né, pro Kiss. Exato. Não é uma música romântica, mas eu sei como é que você... eu acho é muito que você vê os traços da música, bem, dizemos assim, essa que você falou, essa do Kiss, ela é muito mais trabalhada, né? Porque levou o quê? Você vê até o inglês, como posso explicar, é difícil explicar, é um detalhe muito mais para profissional. Mas você sabe o que é fácil explicar, Cacate? Porque sempre explica bem? É. O Cacate filósofo, que você falou hoje que vai falar sobre ritmo. É ritmo, isso? Exatamente. Então vamos fazer o filósofo agora, Cacate? Vamos lá no filósofo. Vai lá. Peraí, deixa eu soltar a trilha do filósofo. Peraí, Cacate. É, vinhetinha, Cacate filósofo. Cacate filósofo. Vamos lá, então. O ritmo é uma onda inexplicável, vamos dizer. porque ela fascina o drible do nosso corpo e ela mexe nos nossos hormônios, nossa mente, mexe nos nossos pensamentos. E é uma coisa assim que vem muito assim extraordinário, vamos dizer. Traz um bom equilíbrio e ajuda a pessoa a se elevar mais, se soltar, aprender. E é um ensinamento, uma escolinha para todos nós, porque nós cantamos, dançamos e conseguimos alcançar vários objetivos através desse ritmo. É uma coisa inexplicável, uma onda. Os anos passam, os anos vêm, os anos passam, os anos vêm. Isso é como se fosse acompanhar uma onda de ritmo maravilhoso. É incansável, vamos dizer. E não cansamos de ir nessa procura cada vez mais. E isso eleva o quê? Uma grande estatística, uma grande elevação, maravilhoso. É extraordinário. Fico contente com esse dia de hoje, o dia da alegria. E todos ficaram contentes e agradecidos, porque nós estamos aqui nesse movimento, até dormindo, nosso corpo ainda elevado a ritmo. Isso é uma coisa imeditável, imeditável. A palavra, ela é consolável. Isso traz um transtorno maravilhoso. Assim, eu agradeço a todos e tudo de bom. E vamos de música. Programa do Cacate. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. In the Cacate. Cacate, ele mandando ver na guitarra, opa, mano. Musicão, né, mano? É, fala um pouquinho mais perto. Bom, Cacate. Musicão mesmo, hein? É, então, ele é o Van Halen. E nesse álbum do Van Halen já não era mais o David Lee Roth. Era o vocalista Sammy Hagar. Boa voz, né, Cacate? Opa, um classicão, hein? Essa música é de 1986. Olha o finalzinho dela aí, Cacate. É, ela termina com uma... Termina calminho, né? Exatamente. Ela é Mas bem... ela é agitadona e termina calminha, olha que legal. Exatamente, é um clássico, né? Que explodiu, né? Nesse tempo. Explodiu, até hoje toca bastante, até né? Até hoje ficou, né? Van Halen é uma banda legal. eram os irmãos Van Halen e tinha o primeiro vocalista, que era o David Lee Roth, né? E agora, depois, no final, já era o Sammy Hagar. O David Lee Roth é aquele do Just a Gigolo and Everywhere I Go. Sabe qual que é? Yeah, just see. É da hora essa música também. É, bom, e antes a gente rolou, antes do Van Halen, o Rush. Demais essa música do Rush, eu adoro essa música. Opa, muito boa. Nobody's Hero. É, Rush é uma banda que tem um baterista, o Neil Peart, que é inacreditavelmente bom. O cara é surreal de bom, Cacate. Exato. Dá pra ver que a música é bem, como você gosta de falar, bem trabalhada. É, uma música bem definida, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente, pra conhecer a música, a gente leva um tempo pra ter uma boa audição e sentir a adrenalina da música. Sim. Você tem que ter uma especificação mais elevada. Mais elevada. Então você já percebe que você tem dom pra avaliar a música. É. Então você tem gosto pra avaliar e você vai juntar os melhores. Concordo. Opa. Totalmente. E olha que a gente aqui confia muito no seu gosto, Cacate. Opa, eu agradeço. Tanto que o programa tem muitos fãs. Exatamente. É, vamos da dica do Cacate? Você falou que vai falar de um filme hoje, o... Filho do Paraíso? Filhos do Paraíso. Isso, vamos lá fazer a dica. Peraí só um instantinho, Cacate. Opa. Dica do Cacate. Ah! É... Filhos do Paraíso, Cacate. Do que trata esse filme, Cacate? Bom, vamos lá. O filme, ele tem um significado, lógico. Filho do Paraíso. Esse filme, ele é Israel, né? É iraniano. Irânia. Então, aliás, esse... o cinema iraniano é muito reconhecido por ter filmes muito bons. Então, é, acontece que esse filme eu já tentei achar na internet dublado, eu tenho ele legendado. Porém, uma coisa é verdade, ler a gente não tem aquela expressão do filme. É, perde muito da interpretação, da voz e tudo, né? Exatamente, então a atenção. Meu maior valor que eu dou pros bons dubladores, porque tem dublador que é ruinzinho, mas tem muitos que são muito bons. Entanto a isso, significadamente, o filme... Ele é um filme muito bom. Ele explica sobre o detalhe do filme. Tudo começa por causa de um tênis. Eu não sei se é um Bamba. Você vê um tênis velho, né? Rasgado. Ele era. É, tá certo aqui. Ele tá. É o Ali, né? O rapaz, Ali, o garoto. Isso. Ele é um garoto novinho, de 9 anos. Isso. E que leva os sapatos da sua irmã, Zahara, ao sapateiro para serem reparados. Mas acaba por perdê-los no caminho de casa. É isso, Cacá? Exatamente. E aí ele perde o sapato da irmã, que é o tênis que você falou, né? Exatamente. Mas eu aconselho a todos que procurem na internet. Se não, mas aí tiver depois calma. Ele perde o filme e aí o que acontece? Ele perde o filme, não. Ele perde o sapato e o tênis, aí o que acontece? Ele fica desesperado, porque até agora eu assisti esse filme, mas não cheguei a determinar até o fim. Por isso que eu tô passando que é um filme bom. É, a pena que não vai achar dublado, vocês vão achar ele legendado. Mas é, dublado, caso... mas você assistiu dublado na TV? Não, esse não assisti ainda. Não, foi só assistiu outro... legendado. Só legendado. É... Se foi dublado, acho que foi em fita, porque esse filme é filme de colecionador. É, filme iraniano geralmente é muito de colecionar, muito cool, né? É. E olha que eu vou te falar que ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na época dele. Ele foi lançado em 1990. Ah, é um filme recente, Cacate, não é tão então, velho. E não 98, acha né? Então, eu não acho. Recente pra nós, mas já tem 20 anos. É um filme de 1998. Então. A gente tá em 2018 praticamente. 2018 então. Já tá batendo aí na porta. É, deixa ele entrar, Cacate. Deixa 2018 entrar aí, Cacate. É, deixa entrar. Já passou pela janela a porta. Mas acontece que a especificação... É aquela coisa, porque o filme é tão bom que eles não deixam dublar, por quê? Pra continuar vendendo filme. É, mas é pra também. Não, pra poder também é verdade. É verdade. Mas também tem uma coisa, porque é um filme iraniano, né? Então. É, então a linguagem deles lá. Deixa colocar já pro inglês. Já pro inglês, já era legendado, acho. Exato. Né? Já era um filme que pro inglês, o americano, o inglês, o. Quem, os países que falam língua inglesa. Quando assistem um filme iraniano, igual a gente quando assiste um filme de língua inglesa que precisa de legenda, eles também precisam de legenda pra assistir um filme iraniano. É a mesma coisa um filme brasileiro. Se o filme brasileiro for pros Estados Unidos, ou precisa dublar em inglês, ou precisa legendar, certo? Certo. Então eu acho que alguém deve ter pegado as legendas em inglês e traduzido pro português. Acho que mais provável é por isso que não tenha o filme, no caso, ele dublado, né? Exatamente. Você acha que é isso? Deve ser, né? Deve ser, sim. Ah, se bem que a gente vai fazer o seguinte, como a gente já trabalha com rádio, Cacate, a gente vai dublar esse filme. Não. Deixa. Poupa os ouvintes disso, né? É, porque é difícil e outra coisa. Porém, é, quem quer assistir tem a legenda, dá pra ler. Dá pra ler, claro. Não tem problema, não custa nada ver um filme bom pra poder ler um pouquinho. É bom que desprende um pouco mais a caligrafia. É bom a que treina o cérebro, porque você precisa olhar a leitura e ver a imagem, olhar então, e ver a imagem, treina o cérebro. Eu vou falar, né, uma coisa pra você. Você lembra os tempos dos videocassete? Lembro. Ah, então, não vai muito longe. Eu tive vídeo. Teve vídeo de cassete? Não sou tão velho assim, né, pessoal? Não, o Cacate é novão, pô. Ainda eu tô dos 45 pra trás, voltando. Não, mas Cacate, eu vou falar uma coisa pra você. A vida começa aos 50, Cacate. Exato. Ó, o vídeo cassete era o tempo da legenda, meus amigos. Nossa, você lembra aquela fitona grande? Hein, mano. Aquele tijolo grande em cima do teu guarda-roupa. Tijolo grande da praia, eu tenho. Em cima da... Então, e aquele tempo lá... E as fitas, só enrolava aquilo. Até hoje... Eu falo assim, eu penso da minha forma de pensar. Tem uns DVD, já ainda tem pra vender, claro que vocês acham. Mas também tem filme legendado, você é obrigado a ler. Não tem ele dublado. Não, verdade. Eu ainda, já peguei na mão. Ainda se você pega um filme que é gravado dessas fitas que você falou, aí mais ainda, né? Exatamente. Então é uma coisa rara, é uma coisa pra colecionador. Colecionador? Quem conhece, já sabe que é coisa boa e guarda como relíquia. E não acaba. Não acaba. E o que eu ia te falar? E nesse caso, só pra gente dar a ficha completa. É um filme iraniano, diretor Mahidi com demuda e Mahidi com I no final. E o garoto é o Amir Hashemian. E a menina é a Bahari Sedik. E ele era o sapateiro, não tem o nome aqui. Mas a Ali e a Zahara resolvem manter a situação em segredo. Ou seja, eles não contam pra ninguém que o irmão perdeu o sapato, é isso? Exatamente. Tá vendo? Procura. Aí eles têm que tem o tênis deles, né? E eles têm o tênis e eles têm que revezar esse tênis. Nossa, história, premissa bacana, emocionante, né? Isso, tem um detalhe que eu queria falar também. Esse filme aí, lógico, hoje em dia as televisões são modernas, já tá smart, né, que fala, né? Smart TV. Pra usar no Wi-Fi. Se vocês entrarem no YouTube, né? No site. Se você pôr o nome de lá vídeos. No filme, tem ele legendado limpinho, dá pra você assistir o filme. Olha, que você bacana. Você não precisa nem locadora, que não tem mais. Deve ter, lógico, no Netflix também. Tem, eu gravei ele pra mim, né? Mas eu digo assim, mas você assiste ele, entendeu? Não, é liberado, eu não vou tem perigo. Eu vou fazer assim, como eu não assisti o filme, eu vou assistir assim. Isso, só tem que ter a vontade que você... de você ler o filme, só isso. Só isso, beleza. Provado não vai achar. Vamos de música, Cacate? Vamos lá, sim, o filme é de 1998, e só pra completar, e o original é Bacherra e é Azeman, que é o nome do filme original, mas só que foi traduzido aqui pro Brasil como Filhos do Paraíso. Exato. Você viu que o Cacate mandou, e você, eu vou assistir. E agora vamos de música, né, Cacate? Vamos de música. Você sempre fala pra gente tocar o Peter Frampton. Vamos tocar I Mean You, do Peter Frampton, Cacate? Vamos lá, I Mean You, do Peter Frampton. Programa do Cacate. Eu. You know me. ao som do Steven Winwood, Higher Love. Demais essa música, hein, Cacate? Opa, uma boa música. Que esse final aí que ele tá cantando em parceria, eu não sei quem é a vocalista, mas tem uma bela voz essa moça também, hein? Exatamente, uma voz de avião mesmo, né? Aquelas vozes fortes, né? Exato. E antes a gente rolou também, que fez muito sucesso, Peter Frampton. Você gosta dele, né? Opa, o Peter Frampton, um bom cantor também, de boa música. I mean you. É boa essa música, né? Isso. Opa, sim, claro. É, muito boa. Eu gosto dessas duas músicas. Ah, Cacate, chegamos ao final, Cacate. Que peninha, hein? Oxa, tava tão legal. A edição de número 26 do programa do Cacate fica por aqui. Cacate, você quer dizer mais alguma coisa pra finalizar, Cacate? Eu mando um abraço para todos vocês aí, ouvinte, e fico contente por estar com nós aqui na Rádio 100 e fico agradecido por todos vocês. E... não só você fica agradecido e contente, como os ouvintes também ficam que a gente faz o programa, Cacate. Exatamente. É, muito obrigado. Acabou. Eu também te agradeço, Cacate. Opa, definição de tudo isso. Agradecimento a todos e é isso aí. Tá bom, Cacate, um abraço e até a próxima. Opa! Programa do Cacate. Eu. Aí, mas cara, então você não vai querer falar aqui, né, mano? Tô nervoso, não fala comigo, eu quebrei a perna agora há pouco. Vai tirar, você quer ver? Com a esquerda, foi a direita, você quer saber? Você viu agora porque pergunta. Então, pergunta. A gente pode rir, fazer a fisioterapia emocional, vamos dizer. Você vê como é que é? O cara caiu da escada e não perguntou, ele viu ele cair da escada. Só tirou sal porque perguntou qual foi a outra perna que quebrou. Não, eu só perguntei pra treinar você mais. Você nunca mais quebrar, cair da escada e quebrar a perna. Eu queria treinar você de novo. Falei, ó, tá tudo em sal. Meu Deus, o cara caiu da escada e fica bravo com os outros. Esse é aquele também. Ele ainda perguntou, ele viu cair da escada e ainda perguntou que lado foi que quebrou a perna. Mas você viu, eu vou perguntar agora. Os olhos falam mais do que a boca. Ele falou... Você tem olhos pra quê, mano? Você não viu eu cair? O cara ainda perguntou depois do tom, que já acabou de se encunhancar. O cara também tem pouco. O cara faz essa pergunta, o cara acaba de matar ele. O cara também tem que ter noção, né, mano? Pra não gastar o sorriso, né? Vai lá. Esse é o dramático problema dessa vida. É. Cacate 26.